Sexy lady.

Radios, todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo na paz de Deus por aí, baby. Excelente segunda, hoje 15 de outubro. Mais um dia que será perfeito pra você, claro, como sempre, curtindo a Target. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the greatest network. E acompanhamos o Pop Hits da Manhã com os 5 sons mais votados no portal TargetW.com, a referência para o mundo. E no Pop Hits da Manhã de segunda, número 1, Rihanna, Diamonds. Segundo lugar para Psy, Gangnam Style. O posto de número 3 pertence a Pink, Try. Na quarta colocação, All City and Carly Rae Jepsen, Good Time. E o quinto som mais votado na manhã foi We Are Never Ever Getting Back Together com Taylor Swift. Pra tarde, tudo pode mudar. Participe no portal. Afinal, é você que manda por aqui, baby. TargetW.com. Aproveite pra se ligar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Pop Hit do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de segunda, recebe um beijo carinhoso a Antônia Cristina Vieira do Nascimento. Ela que é de Ipueiras, no Ceará. E está a fim de curtir um som de Bruno Mars. Rola por aqui então, Locked Out of Heaven, que fecha o Pop Hits da manhã. Logo mais à tarde de volta, baby. Até já, bye bye. Swimming in your water, something spiritual. rede internacional Target Radios. Referência para o mundo.